Cristo mesmo agora. Venha assim como estás, que dele sem demora o perdão obterás. Crê em Cristo sem detença, foi por nós que morreu, e só por esta crença tens entrada no céu. Yeah.